Super Controle. Let's rock. Está começando mais um Super Controle Podcast. Portal Vermelho. Aqui é o Matheus Six. Melhor entrada de cast até hoje. Peça aqui. E eu nunca girei o controle para esquerda, para direita, para jogar jogos de corrida. Só com Forza. Mentira. Tô... Sim, tu não é menina, né? Tá no Wii, tu tem que jogar. Eu sou o Fuca e jogo de carro pra mim, andar de carro com o Frajola e seu lance. Mais real que a vida real. Aqui é o Julie e pra mim, corrida começou com Lotus. Obrigado a todos. E aqui é o Frajola e eu comprei um Lancer Revolution jogando Revolution. É melhor que Evolution. Ah, jogando o quê? Jogando Gran Turismo 2. E aqui é o Lanzonetti, comprei um Gol Quadrado jogando Forza. Boa. Por que falar de jogos de corrida se ninguém dá bola pra esse tipo de jogo, hein, Julie? É rápido, cala a boca. É, porque é rápido. Porque jogos de corrida divertem as pessoas. Se divertem quem é inteligente. Isso. Meu Deus do céu. Então, né, é um tema um pouco estranho, mas depois a gente vai desconstruí-lo, ou não. O que o Super Controle faz? Você está aí tranquilo, comendo seu Fruit Loops, né? Esperando a mãe pôr a Fanta Uva no copo. É a palavra da moda, desconstruir. Isso. E aí a mãe põe a Fanta Uva no copo, ela desconstruiu a cena. E aí você diz, por que não falar de jogos de corrida? Super Controle diz sim. Depois do que, Lanzoni? Do zerinho dos e-mails. Gira. Zerinho. E aí, gente, tudo certo? Tava começando mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle. E como vocês podem perceber, eu estou aqui sozinho, sim. Mas para não atrasar o podcast nesta quinta-feira, eu resolvi gravar isso aqui sozinho hoje, quarta às 6:30. Porque minha voz tá uma merda, porque eu tava no hospital. Pois é, então pra quem não sabe, os guris não foram inteligentes o suficiente para gravar e me mandar. Não, tô brincando. E também, né, eu não vou ler todos os e-mails, eu só queria dar alguns recados antes, que são os seguintes. O Eric, na segunda-feira, ele fez um especial do Games in Concert, que foi aquele show que teve lá em Santo André, cidade do Tulhão. Um beijo pra você, Tulhão. E aí ele fez um review aí, como é que foi e tal. Foi ele, foi a Gigé, foi o Corraine, com certeza foi o Túlio, a Carol e tal. Então tá bem legal lá, ele comenta o que achou. Tem algumas coisas boas, algumas outras coisas ruins. Então tá bacana. Isso foi na segunda-feira, então você que baixa pelo feed aí, vai na segunda-feira aí, vai no site dar uma olhada, certo? Outra coisa bacana também, obrigado, gente, pelos 200 e poucos comentários. Eu não sabia que ia dar tanto assim, a ideia da pauta foi do Diego e minha. Como você sabe, o Diego tinha feito lá um checkpoint sobre a Armadilha Nostalgia, a gente modificou um pouco e fez um cast, então valeu mesmo. Foram muitos comentários. Foi muita gente dando a sua opinião, né, sobre a Armadilha Nostalgia, muitas opiniões bacanas aí, algumas contraditórias até. Nostalgia moderna, nostalgia sobre jogos em cima de hoje, quem nasceu... Quem tá jogando os games mais atuais se sente toda essa nostalgia e tal. Então também legal os comentários. Qualquer coisa vocês confiram lá que a discussão não para. Valeu mesmo pelos comentários, galera. Isso aí. Eu não vou citar o nome de todo mundo, né? Mas, cara, eu não vou poder ler os e-mails, senão vai ficar chato pra caralho pra vocês. Mas eu quero agradecer a todo o pessoal que mandou e-mails. Eu vou falar o nome de todo mundo aqui. Primeira vez que faço isso. E são e-mails extra gigantes, assim. Então eu tenho que agradecer de coração mesmo. Mas infelizmente não vai dar pra ler. Eu tô com dor de garganta agora de tanto falar, mas tudo bem, vamos lá. Então, um abraço aí pro André Mucudai, Rodrigo Parpaioli, Daniel Guimarães, Rodrigo Oliveira, Thiago Mendes Trindade, esse que tava sumidaço, cara, ele voltou aí contando histórias também. Um abraço pra você, Thiago. Até pensei que você tinha sumido. Giovanni da Silva, Matheus Nogueira, Eduardo, sim, o nome completo. Rafael também, sim, o nome completo. Rafael Farias de Souza, Matheus Oliveira. E é isso aí. Então, gente, valeu pelos seus e-mails gigantes aqui. Eu disse, não vou conseguir ler todos eles. Mas, então, desculpa mesmo aí por não ler os e-mails, mas um abraço pra todos vocês aí. E quanto ao feed e ao iTunes aí e tal, A gente tá trocando de servidor de novo, olha só. Porque esse não tá dando conta do recado, tá? A gente cresceu absurdamente, não sei como, a gente cresceu tanto assim, em questão de semanas. E o servidor tá cagando, ele tá baixando e daí para na metade. Muitos já reclamaram, mandaram e-mail sobre isso, inclusive. Então, gente, a partir da semana que vem, certo? Na semana que vem, deixa eu ver o dia exato aqui. Eu acho que na quinta-feira que vem já, no dia 1, 2, 3, talvez... Já vai estar tudo certo com o novo servidor aí, então vocês não se preocupem. Também vai ter um novo feed da Aldeia, novo, né? Mas a gente vai avisar tudo certo. E sim, daí terão todos os podcasts, inclusive aqueles antigaços Dreamcast lá, que eu escutei alguns e, nossa, vergonha alheia total. Até vamos pensar em fazer alguma coisa com eles aí, alguma promoção aí pra ver se o pessoal escutou eles mesmo. E, sei lá, talvez a gente sorteie aí e faça um remake de algum desses Dreamcasts velhões aí. Beleza? Então tá, gente, desculpa aí pela minha voz e merda, mas... Tamo junto, né? Então, isso aí, galera. Valeu. Ah, e só pra terminar, esse é o podcast que tem mais música merda de todos os Super Controles e Dreamcast juntos. É, pois é. A escolha foi minha. Vocês chorem aí. E por que jogos de corrida, né? Apesar de aí estar se perguntando aí. Ah, não vou escutar isso aí. Cara, escuta que tá maneiro. Confia no nosso potencial aí que tá legal. Certo? Então tá. Valeu, gente. Até semana que vem. Velocidade total, mano. Esses e-mails foram muito. Meu Deus, nossa, de volta para o futuro Ninho. Nitro! De volta para o futuro Ninho. Nós, seu filho mais nós forte. Nós, Underground. E Lanzoni queimou zero. Então, meus queridos amigos, meus queridos pilotos, por que falar de jogos de carro? Estamos aqui, a trupe do Dreamcast, para esta chalaça. É, chalaça. Em homenagem a Eric Santos. Mas primeiro, antes de falarmos tudo, temos que falar só um pouquinho de como. Os primeiros jogos. Rock and Roll Racing. Não. Tá louco, cara. Frajola nasceu quando, cara? 94. Rock and Roll Racing Luiz Alberto. Fica quieto, Mega Drive. Pois é, né? Não. Vamos falar. Pior, o primeiro vocês acham que foi Enduro, né? Mas não foi Enduro. Não, foi Enduro. Foi Kuduro. Não, foi Kuduro. Meu Deus do céu. Mole. Kuduro. Quando tu tenta três vezes a mesma piada, ninguém acredita, tem que parar, Frajola. É que nem jogo de corrida. Se tu não conseguir de primeiro, tu tem que insistir até conseguir. R, fica apertando não, R. Mano, tá dando risada no flashback, no flashback. O primeiro chama-se Space Race. Alguém ouviu falar em Space Race? É muito não. Velho. Não. Mas era, não, o primeiro jogo de corrida foi um jogo de corridas de nave. De naves. Contém Mass Effect. O tema espacial, era o tema espacial. Porque naquela época tudo era tema espacial, porque daí não precisava fazer fundo, né? Era só fazer preto. Sim, era preto, exato. Até ia falar, o jogo era preto e branco. A nave era branca e o fundo era preto com estrelinhas brancas. Tem um vídeo aí no link do post, só pra vocês terem ideia de como foi a primeira noção de alguma corrida real, né? Ou não. E é de Atari, mas aqui nós jogamos no Dactari, é claro. E é um jogo raro de achar, então eu... Fui procurar nos emuladores da Atari pra tentar jogar, só pra ver o que é o jogo. E daí tem escrito lá, Ultra Rare. Ultra Rare. Jogou no Steam. Ultra Rare. Ultra. Sabe que no Stella tem lá as paradas, esse jogo é muito rare. Ultra Rare. Meu Deus, o que é isso? Tiraram duas cópias. Ultra 64, Rare. E aí não consegui jogar ele, mas tem os vídeos aí no YouTube pra provar o que é o primeiro jogo de corrida. Hoje temos o... Forza. É, exato. Tipo, acho que é o mais atual, seria o Forza. Como diz os sonistas, Fossa. Fossa 3, não sabia dessa. Pista os sonistas 3. Ou o Lanzonetti? Acho que é Lanzonetti. E antes do Enduro ainda, do teu Enduro, teve muito jogo da Taito. Sim, para sim. Taito nos arcades, né? Então acho que ninguém jogou nada aqui, só jogaram o Enduro. Sim, Enduro. Chega de pedras de Kuduro. Enduro. É. E aí, o que vocês acharam do Enduro? Fala aí, Frajola. Tu jogou na época, né? E aí, qual que foi? Eu joguei isso aí. Como foi o lançamento do Enduro? Foi muito no Brasil? O que houve? Frajola na puberdade. Urcudinho, mas lembro que o herói do videogame da época era meu irmão por ter conseguido 5 troféus. Ou troféus. Troféus. Quê? Reparem, troféus em que console? Atari. Chupa Xbox e PS3, Steam e tudo. Chupa, tinha troféus do Atari. Chupa. Contestadores contestam. Haters gonna hate. O troféu era 2 polígonos. E aí? Não, nem polígono. Não, era. Não, só o troféu do PlayStation. O Enduro é o jogo inteiro. Eu lembro muito bem. O Enduro é o clássico. É o. mas ficava aquele som 2 horas. E aí ia trocando a pista. E a pista era normal. Aí você lembra da linha das pistas? Normal? Isso. De dia, de noite. Isso, terra. Neblina. É. Neblina e neve. E daí acabava, né? Depois voltava tudo. E aí tu ganhava um troféu. Quando tu passava todas, tu passava tipo assim, aí tu ganhava um troféu. Aí tinha que passar todas, de novo, mais difícil. Meu irmão ganhou 5. Troféu! Mas aí que tá. Tipo, tu passava o dia, porque tu começava de dia, aí ia anoitecendo, ficava de noite. Não, e aí tinha, aí tinha neblina e tal, aí ficava de dia, amanhecia e ficava o sol de novo. Quando tu completava um dia, tu ganhava o troféuzinho. Que é a mesma coisa de passar. É. Isso, que é passar tudo, é passar pro Barbosa. Isso aí, ó. E os manos ficam reclamando. Eu jogava, achava super difícil, mas gostava, jogava um monte. Na época era difícil, porque nós tínhamos. Era um jogo, né? Olha aqui, ó, que eu vou falar, hein? Posso dar palestra? Requer atenção. Ele era um jogo tipo. Qual jogo não requer atenção? Não, mas o River Raid, assim, era um jogo fácil em teoria, mas ele requeria atenção. E o Enduro também. Se tu se cagava muito aí, desconcentrava. E quem não quebrou, né, o Manche. Bom, Manche. E daí, antes de a gente falar todos os jogos de corrida que a gente jogou com muito amor no coração, eu sei que tu vai falar do teu Força e do teu... Rock'n'Roll Racing. Road Rash. Quem em corrida é moto? Antes disso, como diz o Fuca... Não, moto fica sem parada. Tu Ristrophe, lembra? Ali, ó. Mas depois. Antes vamos fazer, como diz o Fuca, a palavra está na moda, a desconstrução do gênero de corrida. Ó, oh, sim. Então agora vai começar a briga. Então, sobe o som aí, DJ, e já voltou. Atenção, amigos. Olha só, uma pergunta muito interessante, que eu resolvi fazer pro Instagram, não, né? Mas eu quero saber... Por que Frajola, vocês que jogam, gostam, eu não gosto muito, Fuca também, né, não é muito fã de corrida. Não odeio, mas também não morro de paixões que nem Andros. Eu sou da mesma opinião, jogo, sim, jogo, tá, tá, mas... hein, jogo, tá. Tá, e daí? Tá, chegou uma época que era, não, que era um dos meus gêneros favoritos, mas eu não acompanho, né, eu gosto só de me divertir. Não, ele só joga Mario Kart. Na época que eu era mais criança, eu gostava muito mais, mas peraí, Lonzonete. Eu nunca deixou de ser criança. Tá, pergunta. Vou falar uma coisa muito gay. Então, se eu comprei um carro, corrida virou casual pra mim. Mas peraí, existem vários subgêneros de corrida. Tem a corrida mais séria, o simulador de corrida, que é tipo Fly Simulator 98 Windows, mas... De corrida. Como? Isso é o quê? Flight Simulator, esse simulação é boring. E Car Simulator é o quê? Car Simulator? Não, pode drive, ser... Real Driving Simulator. Eu acho que um pouco... Muitas pessoas têm influência, por exemplo, jogar jogos de carro, além da época saudosa do Super NES, que tinha Top Gear, esses jogos assim. Quando o jogo ficou mais certo, tipo Gran Turismo... Só via corridas na TV, NASCAR, Fórmula 1, eu também quero ser piloto de carros. Então, pegou, acho que a fase de Gran Turismo, pessoal, eu falei, posso competir com pessoas, evoluir, pistas novas, ok, Big Brother do carros. Só que aí veio outro, que é Need for Speed, que é Underground, que é o quê? Junto com Velozes e Furiosos, que também curto, me ajudou, moda, curto, e eu curtia os dois. Também. Curtia os dois. Só, eu sou bem eclético em questão de jogo de carro. Gosto de Gran Turismo, gosto de Forza, mas gosto de San Francisco Rush, gosto de Mario Kart. Eu gosto de coisas de velocidade. Sério mesmo. Só que hoje então, eu não tenho não mais de... saco de ficar... Vou ficar uma hora correndo na pista. Pega o carro, vou dar uma banda em Bento Caxias. Mas, claro, tem custo. Tu tá ganhando dinheiro assim pra tá gastando gasolina. Poluindo o meio ambiente. Poluindo o meio ambiente. Jogo, então, tá poluindo o ambiente, então para comprar jogo em CD, que também não, polui os plásticos. É um milhão de vezes o carro. Ferjola, jogo bom de corrida era GTA 1 no PC. Não, ia corrida, de corrida. Lançou o Nipira. Não, pera aí. Eu ia só citar que tem, pra mim, eu classifico três tipos de jogos de corrida. Tem os lixos, que eu não vou citar o nome. Ai, meu Deus. Lixo. Quem são os lixos? Diz uns lixos aí. Derivados então. Da Rockstar. Não, mas isso aí não é jogo de corrida. Tem o Midnight Club lá. É bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Mas o que não? Fala aí. Tem os jogos pra diversão. Exato. Burnout. Burnout. Os Need for Speed. Wipeout. As coisas aí. Wipeout, Mario Kart. Blur. Blur, tem mais o que? É, essas coisas. Na época saudosa do SNES, que criávamos nomenclaturas, existia dois tipos de jogos de corrida. Corrida e corrida que dá pra dar tiro. É verdade. É, meu Deus. 6 bits tava junto. Meu Deus. Destruction Derby, Twisted Metal. Nossa, isso aí já era. Jesus Christ. Carmageddon. Destruction Derby era o rei. Era o rei do CD Expert. Não, era Vigilante 8. Mas meu Deus, eu joguei Road Trip. É, porque assim, tem a corrida e tem jogos com carros, né? Tá, e eu ia classificar a terceira, que eu classifico como real, que seria Gran Turismo e Forza, né? Sabe que jogo... Mas tem mais. Sabe que jogo pra jogar gosta que é um lixo? O Dirt também, né? Mas sabe que jogo pra jogar gosta que é um lixo? A Konami tentou copiar Entusia, é o jogo mais chato. Nossa, eu lembro. Puta que pariu! Konami lançou Entusia, o que que é? Competidor de Gran Turismo, que é um jogo mal feito. Verdade, Ridge Racer, não gosto de Ridge Racer. Tomem nos dedos. Eu comprei esses jogos, mas eu não cheguei a jogar. Mas então eu vou pedir uma coisa pro Fuca interessante aqui pra todo mundo, já que estamos desconstruindo o gênero. Além, todo mundo aqui já disse que gosta um pouquinho. Fuca, tu vai... Por que vocês acham que jogos de corrida se sobressaem dos jogos de esporte? Porque assim, jogos de esporte é uma linha, né? Sim. Tem lá tênis, que whatever. Tem lá o que mais? Vôlei, jogo de... vôlei, né? Tênis, vôlei, futebol. Pô, futebol, mas futebol sobressai bastante. Falar mal de hockey, eu vou embora. Hockey, afudei NHL. Não, mas tá, tem NHL, NFL, N whatever. Não, isso que, futebol sobressai por causa do país, vamos falar a verdade. Porque lá nos Estados Unidos os caras jogam bastante NFL. Sim, né? NHL, NFL. Ah, mas tem uma divisão da EA Sports ali que só faz esporte. Eu tenho uma teoria, assim, ó, porque assim, ó, o que acontece? Um jogo de, tá, vamos, hockey. Quando é um jogo de rock que tem umas coisas mais divertidas, mais coisa, ele já é exceção no gênero. Corrida já é meio que o contrário. Assim, tu tá esperando uma coisa divertida, uma coisa diferente do real. E o gênero de simulação já tá do lado. Porque desde o início o pessoal não conseguia fazer uma simulação direta. É verdade. Então eles tentavam fazer, né? Isso. Mas não conseguia. Então é mais natural tu ver um jogo de corrida parecido com tipo Need for Speed 2, que tinha um dinossauro no meio da pista, do que tu ver o vários jogos. Tipo, lembra? Época clássica do DOS, eu lembro que tinha a maior simulação do mundo era Stunts, né, cara? E só tinha Stunts de simulação. Indy 500. Indy 500 era mais. Vocês vão me fazer ter um ataque coração. Coisa. Indy 2 Stunts. Meu Deus. Agora eu sei que vocês não resumida. Tão... Lindo! Fala mal! Agora eu corno. Sei que vocês são fã, não gostam mais de corrida. Fala mal! Jogaram, fala mal do meu Stunts. É, batia no catavento lá que eu montava a minha pista. Fala mal! Fala mal! Minha água entrava no carro. Fala mal! Eu me sinto ratinho. Água! Fala mal! Celeiro! Cara, se eu entrava no carro, eu dizia que era água. Ah, era muito legal. Mas tu lembra do Test Drive? TD3, o mais jogo. Test Drive era o real, sabe? Era real. E quando saiu o 4... Meu Deus, não funcionava em nenhum computador. Que era muito... Não, PC, não conta. Os jogos de corrida eram de PC, os bons. Tu lembra? Isso, era com certeza. Tipo, e tinha o que? Mega Drive, Super NES. Aí. Tá, não, tinha por exemplo, jogos bons tu vai também. Jogar um jogo de moto no Nintendinho, era o Excite Bike, que era, tu via a moto de lado. E no PC, tipo Road Rush, saca? No Super NES tinha Nigel Mansell, eu alugava. Não, isso eu ia citar. Depois vamos citar os jogos. É, depois a gente vai citar os jogos, então. Eu só queria saber aí porque. Por que corrida se sobressai dos jogos de esporte e junto com futebol? Vai no Mercado dizer, Livre. Eu vou dizer, tá. Vai no Mercado Livre e coloca os jogos mais baratos. Vai ter um monte desses lixos de NHL. Mas eu não sei. Por 15 pila tu compra um Blu-ray do NHL. Isso aí é só pro mercado norte-americano. 15 pila tu compra um pacote de papel higiênico. Não, eu acho o seguinte. Ó, eu acho que o futebol é o esporte que sobressai em todo mundo, popularidade, né? Uhum. E essa coisa de corridas é por causa de carro, e tá totalmente relacionado a meninos, homens, que é coisa do carro e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí, uma coisa psicológica, Matheus. Pode ser, acho que coisa de homem. Guria não joga jogo de corrida. Se é, raramente. É Mario Kart, né? Por favor. Eu tenho que fazer essa citação. Fala de trabalhadores de Tramontina. Sou feio, tenho um carro, sou bonito, pega o que eu quero. Vai tomar no cu, coisa de Barbosa, lendas de Barbosa. Lendas de Barbosa. Ah, em Barbosa o cara tem o carro, pronto, sou o cara, né? Sou Vectra. Que eu acho que, talvez até a nossa cultura, nosso país, muito ligado aos norte-americanos, corrida, adrenalina, competitividade, Fu, Fórmula 1. É, tem tudo, Fórmula 1, paixão, todas, né, essas paradas aí. Essa história de o cara ter um carro, ter um status maior, talvez influência dos pais também. Sei lá, é que nem futebol também, cara. Que nem tu vai, tu, a criança, ó, porque tu vai ser gremista, eu sou gremista, aí é gremista, tu vai jogar bola, acaba jogando bola. Tu vai ser piloto de carro, porque fui piloto de carro, bom. É tudo um pouco essa coisa aí. A Rede Globo influencia Bombeira no Brasil, porque o que passava na TV era futebol e Fórmula 1, então todo mundo curte carro e futebol. Porque não, é por carro... estou generalizando. Porque carro é status, por causa da quebra das ferrovias no Brasil. Obrigado. O Lanzoni falou esse assunto especificamente do Brasil, por causa do futebol e dos pilotos brasileiros na Fórmula 1 e tal. É, não, sim. Mas eu acho que isso é um efeito mundial mesmo, porque o futebol é pular em qualquer lugar que tu também, vai. Né? Corrida também, o pessoal gosta e tal. Relacionado ao homem, status, né? Com as mulheres que curtem carros, porque elas corroboram essa situação. Isso. Não vão falar só dos homens, né? É, a mulher vê um carão lá, opa, eu vou dar pra sim, esse hoje. Sem generalizar, é, né? Verdade. Mas é a ideia, né? Comprovado cientificamente, sabia? Claro. Esses dias. É status. Eu acho que um bom exemplo disso que ilustramos do porquê que eu gosto de jogos de carro e tal, tem o marido da irmã da Alice aí, que ele trabalha numa oficina. Ele sempre curte carros. E qual é o jogo preferido dele de Play 2, Play 3? Que jogo que ele fala? Gran Turismo. Só fala disso aí. Mas é que nem os jogadores desse CBF. Tu vê ele jogando... É, ele comprou o Play 3 pra jogar o quê? Futebol. É. Futebol. Não, que jogo e eu conheço futebol, os carros. Todo mundo que me pergunta o carro tal, eu sei que carro que é. Só que eu não tenho paciência de conversar. Esse cara aí chega pra mim fim de semana e diz... Bah, Fuca, tu viu lá o carro? Não sai uma Lamborghini nova, não sei o quê. Eu tá... O teu apelido é Fuca, o cara vai pensar o quê, né? Você ama, cara, amante de Fuca. Itamar, beijos. É isso aí, cara. Itamar, beijos. Falece eu tenho Itamar. Um colega meu que comprou um estilo agora, nós passamos boa parte do dia só falando. Que estilo ele é? Gangsta? Um Fiat estilo Schumacher. Sim, veio o Mikael junto. Schumacher. Eu queria que viesse uma mulher. Ai, tu queria que... Meu Deus, edição Schumacher. Schumacher. Porque assim, né? Por que esse jogo... Porque, tipo, esse gênero ainda vende tanto hoje em dia, tá explicado, né? Já meio que pega a outra coisa. Sim, aí. É popular. Mas eu queria saber, tipo, esses jogos mais Drive Simulator, né? O Julie falou uma coisa no caso passado que chamou a atenção de todos os ouvintes. Quem disse? O Julie. Ah, o Julie. Que ele tava falando do marketing dos jogos, né? Que hoje é tudo pronto, tudo se engole aí, toma sim, isso. Por isso que Gran Turismo custou, sei lá, quantos milhões pra comprar a licença da Ferrari, da licença do não sei o quê. E demorou anos pra ser feito. E pior de tudo, vendeu e pagou. E aí eu te pergunto, com tudo isso, todo esse marketing aí, eles fazem a gente engolir o jogo ou a gente se ainda espera alguma coisa desse jogo? Não, mas porque, sabe o tipo, que é? O Gran Turismo 4, o Lanzonetti que terminou aí, ele é um pouco... Qual é a diferença do 4 pro 5, além dos carros e gráficos? Cara, eu posso dizer... Não. É, bom, não contando as funcionalidades da geração nova. Tem algumas mudanças na parte física. É, eles vão aprimorar. Não, aí é aprimoramento. Mudança, assim. O que tem de tão revolucionário? Nada. Só as funcionalidades online, troféu e. Ah, tu pode bater foto lá no cenário, não sei o quê, mas assim, uma mudança. Pega uma Fórmula 1. Todo ano é a mesma coisa. Só muda alguma coisa, os pilotos. Não, mas é que aí entra um outro fato, que esses jogos aí eles vendem para as pessoas que gostam de carros como Frajola. Para as pessoas terem oportunidade, assim, tipo. Eu nunca vou andar numa Ferrari de verdade. Aí no Gran Turismo eu vou andar numa Ferrari, eu vou acelerar, vai ter aquele som do motor único da Ferrari. Eu vou poder pilotar com ela. Você se sente assim então, foi que por que eu botei no quarto com home theater? E aí, tipo, no teu perfil no jogo, tu vai ver minha garagem, todos os carros que eu ganhei nos campeonatos, aí tem um Chevrolet 55, não sei o que lá. Aí tem a Ferrari Testarossa 92. É, tem os carros antigos. É, também, esse né? tipo de coisa, saca? É, são caras que não digo que é pra fã. É pra fã mesmo, saca? Conta até a história das montadoras, dos carros Frajola, pode falar melhor. Né, Fuca? Não posso, nunca se pode dizer nunca vou ter. Nunca pode dizer nunca, mas tem carros que realmente não tem como o cara comprar, nem um milionário. que são muito raros, né? Mas dizer que nunca é impossível. Ele vai comprar um Camaro, se não for um... É, o Camaro aquele é o Bolubi. Do amarelo lá. Depende do meu dinheiro. Só é isso. Legal, eu não sei, eu tenho, não tinha pensado tem outras nisso. Prioridades. Mesmo? Fudeu. Tá, voltando agora para os jogos. O avanço também conta bastante no som. O som dos carros cada vez é mais real. No Forza, por exemplo, tem um modo vista que tu entra, tu vê todo o carro. É, né? Tu me mostrou. Tem o... Rodrigo, pode me ajudar o nome do cara da... Jeremy... Não sei o que. Ward do programa Top Gear que passa no History HD e na BBC. Top Gear disponível no Netflix. Ele dá uma detalhada todo o carro. Ele dá aula do carro. Ele fala tudo do carro. Por exemplo, tem a Everton. Lamborghini Everton. Meu Deus, man! Ele diz detalhado tudo, até que ele diz que foi feito 20 modelos. Só. Sabe que tu pode abrir o carro, fuçar com o Kinect? Claro, tu mexe tudo dentro, tu usa as mãos, comando de voz, sem ficar lá que ele... Tu liga tchá, tchá. o carro e tu vê a aceleração dela, o ronco. É a mesma coisa imaginar o Fuca com um jogo assim de Gundam, imagina. tem até... Pode entrar nos Gundam e mexer, meu Deus. Tinha que ter o carro do Top Gear. Tu vai girando ao redor, é sempre atrás, assim. É que nem o Rodrigo disse que abaixou, lançaram lá a versão do Red Bull, né? Um carro chamado Red Bull X 2010, que fizeram, que foi assim, o carro foi feito no jogo de brincadeira, não existe, e fez tanto sucesso que criaram o protótipo do carro de verdade. Foi que nem o caso daquele Citroën... Isso. Citroën Gran Turismo. Não, tem o nome daquele Citroën. GT, Gran Turismo? Eu acho que é, que fizeram só pro jogo e deu tão certo que eles fizeram... De verdade, coleção limitada e vendeu tudo. 10 modelos e venderam tudo. Só uma pergunta. De 5 milhões. Os carros GT, quer dizer Gran Turismo, é isso mesmo? É, Gran Turismo. Não, é Gran Turismo. Ainda bem que estou sentado, senão eu cairia agora. Não, e até essa história do... GT, Gran Turismo. Até essa história do... Até essa história do carro da Red Bull ali, do Gran Turismo, quando eles fizeram o carro real, eles chamaram os pilotos da equipe de Fórmula 1, da Red Bull, pra pilotar ele, o Sebastian Vettel, não sei o quê. Então, tipo... então... Sebastian Vettel. A pressa é assim, né? Como eu falei antes, existem muitos gêneros e subgêneros de corrida, e daí tem corrida de moto, corrida de kart, corrida de brinquedinho. Corrida de tiro. Corrida de Revolt, tiro. Revolt, melhor jogo. Tem... Corrida de carrinho e controle remoto, MotoStorm RC pra PS Vita. O Fernando falou, tem os diversão, Revolt, né? Os viagens, os jogos, tipo Blur, tipo aquele Split Second lá que cai um helicóptero. Split Second é muito a fuder. MotoStorm, né? Tem o jogo de rally, daí tem Fórmula 1, daí tem os Real Drive Simulator, que uma vez era... Pra ser o Need for Speed, os primeiros lá, né? Até o test drive. Road and Track presents the Need for Speed. Need for Speed. Red Asphalt, de Play 1. Ah, aí tu viaja, né? Não, mas é bom. E aí, só pra saber, existem muitos gêneros. E agora a gente vai falar alguns aqui, né? Alguns tem jogos preferidos pelo pessoal. Eu sei que tu quer falar de todos os teus jogos de corrida. Mas tem um que é único. Que é o único. Qual? Que é da nossa querida Square. Racing Lago. Tu nunca jogou esse jogo? É uma lenda que não existe. Botou o disco e não rodou. É RPG, né? De corrida. É um RPG que tu corre... Tu nem controla o carro. É lá, escolha. É ATB. ATB. Não fight. Não é frear. Não. Magic. Frear, acelerar e engatar segunda marcha. Scan, potência do outro carro. Desculpa. Draw, roubar o motorista do outro carro. Desculpa aí, o Rockstar. Fênix Down, bateu o carro, Fênix Down guincho. Não, tu jogou mesmo? Qual é esse jogo aí? O jogo tem a visão bem de cima, assim, tipo RPG. GTA! GTA, cópia de GTA, um beijo! Espera. Wait. Não deixa de ser uma versão um pouco melhor. Não é tipo GTA 1 e 2. Não é tipo Capitão Tsubasa, que tu é tipo um RPG mesmo de futebol, que tu aperta chute e agora aperta passa pro lado, não, né? Não. É uma corrida. Tu tem que acelerar normal e ganhar as corridas. É um jogo de corrida. Sim, e daí tipo o RPG tá no social que tu faz off corridas, é isso, né? Isso. Ah, olha ali, ó, bacana. Só que só lançaram em japonês, né? Sim. Não, mas tem rooms dublados. É tipo Mario Tennis. É único, né? Único. Uma vez falaram do MMO que eu vi a foto, é só carro antigo. Motor City Online. Revolucionário. Eu achei, meu Deus, é o melhor jogo de carro. Aí depois falaram que ia ser Need for Speed e no final saiu Need for Speed MMO, que é um lixo. É que nem a história do Shemu, que ia sair online pra PC. Opa, PC? Fudeu, não vai sair mais. Dragon Ball Online. Tem um outro MMO China. De carros aí, famosos, que é Projeto alguma coisa. Eu não lembro o nome do... Projeto Cars. Não é esse aí. Que era passar a novo. Isso aí é simulador, isso aí é simulador. Isso é simulador real. Real. Vida real. Real. Real Driving Simulator. Real Driving Simulator. Não, mas o Yu Suzuki, ele tem o seu beijo para ele, porque ele foi o primeiro a fazer aquele arcade de moto lá, que tu é assim, você vai em cima de uma moto, saca? Sim, Yu Suzuki. Que vai achar Super X, Hangout, né? Acho que é o nome. Não sei, é, esse bobe, acho que é, né? Acho que é. Hangout, não lembro o nome, cara, desculpa, tem, esqueci. Tem inúmeras opções para quem gosta. É, inúmeras opções. E esses Real Driving Simulator começou o Gran Turismo 1, né? Tipo, começou lá. Como eu falei, antes tinha, mas não era bem assim, né? É, é verdade. É, quando saiu, revolucionou, mas, porra, tu falou mal de Stunts aí, não gostei, não, Fred. Nem sabe o que é Stunts. Não, não sei o que é. Pior que falei Indy, mal, mas não sei Indy 500, é. Lembra de Indy 500, quando Sim. tu batia na curva e só via triângulos voando, polígonos? Beijo. Eu gostava de jogar NASCAR pela destruição imensa. Ah, vai se ferrar, cara. Quebrava tudo, aí joguei Destruction Derby. Pistoval, não, Pistoval. Não, peraí, que agora eu vou falar. Eu quando eu jogava NASCAR 99. Sim, eu adorava quando tu batia no muro, dava aqueles acidentes e ficava tudo em câmera lenta. Assim, e não era não câmera corria. Lenta, era o PC que era podre. Não, nós não corria, nós ia de, dava meia volta nos carros em frente das meia volta. Pá. Meu Deus, eu bati de frente, um milhão de acidentes, meu Deus, que real. É verdade. Meu PC não rodava direito. É, nem o meu rodava. Bom, então era um K6-2, né? É. 4x4 Evolution. Esse jogo era jogo que tava sempre nas lojinhas de PC. É. Veja a placa de vídeo. Eu vou citar 4x4. Jogos que participaram na minha vida aí de Curida. Curida, né? É, vamos falar então dos jogos. Já entramos no assunto aí. Mario. Não, eu lembro, claro, o Enduro, né? Que já citei. Mas eu lembro muito fortemente do Lotus. Eu não sei, o que é esse Lotus? Lotus é um jogo que é... Cavaleiro amigo do Chakra. É um jogo de corrida... Tipo, ele é muito igual de Top Gear, assim. Parecia Roberto Miranda. Só que é Lotus, se eu não me engano, é anterior do Top Gear. E o Top Gear é da mesma produtora, só que era pra ser lançado... Se eu não me engano, tá? Mas enfim, o Lotus é o mesmo feeling. Tem vídeos, procurem pra entrar. Lotus, Ultimate Challenge, DOS. Ah, eu tenho trauma de Top DOS, Gear. DOS, cara. E eu e Rafael Dalcin jogávamos muito. Dava pra escolher a cor do carro, muito duro. Deixa eu falar. Ó, eu jogava um jogo no Marquinhos, tu lembra o Marquinhos, né? Sim, sei. Ele tinha um PC, muito duro, era um PC, né? E aí ninguém tinha PC em 94, era só ele. 94, 95. E aí, além de Adventures, ele jogava um jogo que vocês vão lembrar, vai me ajudar a lembrar, porque eu não lembro, mas era do PC. E tinha um cara falando no começo que você entrava num jogo de vida ou morte e era... Mega Race! E meu Deus, o que era aquilo? Era a coisa mais real do mundo. É o Baby Betinho. Betinho. Não sei se era Betinho o nome do cara. Esse apresentador do Mega Race era em vídeo real? Isso, né? em vídeo real. Era muito foda, futuro, cara. Porra, 25 aquilo, pô, caralho. É, eu jogava em Giovanni Dalmino. A gente achava ele parecido com o Betinho, aquele das campanhas de vacinação, da fraternidade, essas coisas aí. Isso aí. E Mega Race era muito ruim. É, era ruim. Eu fui ver os vídeos esses dias e eu, nossa, que infância triste, era, mas, Deus o livre. E tinha um ou dois, e tinha também outro jogo que nós jogamos, o Stunts, claro, né? Meu Deus, Stunts, claro. Tu pode fazer a tua própria pista. O melhor piloto era um cara de óculos. Não, o pior piloto era um cara de óculos. Os caras, bem lembrado. E aí, oh, mas era difícil, assim, eu lembro que eu tinha certas dificuldades com o Stunts, mas o mestre, Rafael Dalcin... Ele detonava. Sim, cabia no disquete. Ah, cabia no disquete. E aí tinha... É um disquete. Lembro a clássico nomes das pistas, né? Aí tinha as pistas que o primo do Rafa fazia, que era a Beto 1, Beto 2. E aí tinha as do Rafa, Merda, Porco Dil, Merda 2, Merda 3. E era super simples fazer, né? Não, é o melhor, a coisa mais simples do mundo pra fazer pista foi Stunts, cara. É, era muito simples, cara. E daí tinha os looping do Sonic, né? Nossa, era muito legal. Não era o Sonic que quando batia o carro, tipo, um com o outro, ele falava, vai quebrar o videogame? Não, esse era o Leandro. Meu Deus do céu. Acabou com a cinza. Não, mas era alguém que falava isso aí. Eu jogava com o Lanzoni isso aí, daí eu e o Diogo tinha um truque, sim, né? Sim, batia o cara, quebrava o videogame, então com o meu grito quebrava a casa. Não, tinha o truque assim que tu... Tu estando em primeiro, tu antes da linha de chegada, tu nitrava e tu batia contra a linha de chegada, o poste da linha de chegada, tu ficava em primeiro e segundo lugar. Isso é lenda, é verdade. Não, lenda. Eu fiz. Isso aí é teu cartucho bugado. Isso aí é coisa de Nintendo. É que eu gritei. Eu pego Top Gear 1. Top Gear 1, eu também ouvi isso aí. Eu tentei fazer alguma coisa. Pergunta pro Diogo também fazia isso. E aí, então, o Top Gear era bom. Tu não gostava do Top Gear por causa do Rodrigo, então. Mas era um jogão. Não, Top Gear... Um ou assim, dois? Por causa do... Era um. Um, né? Um e o 3000 eu tive. Não, e olha que jogo ele trocou. Pela bosta, pela merda, pelo lixo de Rock and Roll Racing. Mentira que eu joguei... Esses dias eu joguei no PSP. Pela janela. Joguei no emulador, muito bom. Muito bom. Mas sabe o que eu acho estranho? Que, tipo, eu... Barbosa, né? Sim. Conhecia o pessoal que tinha Super NES. Mas não fica falando assim, dos bairros e tal. Não, mas tipo, eu lembro que todo mundo tinha Top Gear 2, sabe? Tinha até um Super Nintendo que vinha com Top Gear 2, sabe? E tu tinha 1 e 3 mil, olha que bizarro isso, cara. Tinha 1 e 3. O 1 eu vi o 1, depois o 3 mil. Aí eu joguei muito o 1 com o Leonardo. Eu joguei muito. Leonardo Zanussi. Eu vim em ordem, saca? Eu vim em ordem. Sim, tipo, que eu lembro. Um, depois dois, depois não, o 3000. O 2 veio junto com o meu videogame, que veio um cartucho 5 em 1 de corrida. Estava escrito aqui. 5 em 1. Olha decorrida. Os jogos. Olha ali, ó. Fala aí, Cop Fighter. Jogos Top Gear 2. É. Nigel Mansell. De Fórmula 1. Amo, amo. Eu virei, também. Fiz tudo. Eu amo também. Jogo. Acho que era bom. Supermano com GP. Era o único, legal, o único jogo que eu aluguei mais de 5 vezes na locadora. É, o Nigel Mansell era muito legal, cara. Eu realmente, eu joguei anos depois e ainda curti. Rock and Roll Racing. Isso aí, bom. Tá. Vinha Lamborghini American Challenge, não jogo preferido esse. Da minha irmã mais velha. Era massa. Às vezes tu era pego da polícia e a polícia não te prendia. Eu vi que tu correu muito bem, tu vai virar um super espião. E aí tu virava um super espião. Da Titus, esse jogo. Ah, não é? A continuação do 64 não tem nada a ver. Sim, é da Titus também. E tinha mais um, F-Zero. Ah, tem que ter, mas F0 eu nunca gostei do F0. Tipo, eu amei. É que eu vi anos depois. Não, sabe? O F0, tipo... assim, ó. Era o que eu menos jogava da fita, né? Vou contar um segredo, então. Eu também não curto F0. Não, mas sabe era o que eu menos... acho? Porque a gente viu muito tempo depois. Não sei se isso. Viu na época, mas tipo, eu vi muito tempo depois. F0 dos Supernatural, não sei o quê. Daí eu vi só no emulador, deu. Que merda sem graça. Jogo desenhinho. O F0 pra mim foi assim, ó. Ele era o jogo que eu menos jogava porque ele era muito difícil. Era difícil. Porque... E aí eu já não tinha mais jogo pra jogar, tinha virado todo o jogo e disse, não, vou virar essa merda. Pelo menos um campeonato eu vou ganhar. Aí eu aprendi a jogar, aí eu curti. Eu não sei, não é pela dificuldade. Não, o Rodrigo gostava de um jogo assim parecido, era Jetpack. Não, Jet Moto 2. Jet Moto. Oi, Fuca, você. Não, PlayStation 1, cara. PlayStation 1. É, a gente tá falando de jogo velho, os guri aí não vão saber nada, né? Meu Deus, falaram de um jogo, caralho! Chris Yuza! Ah, mas aí já é depois. Ready, não, Rush. Set, go! San Francisco, Rush. Ah, vamos falando, vamos falando. É tipo, a gente tá lembrando por etapas. Bom, eu sou uma pessoa que curto esporte. Sempre assisti Fórmula 1 e Fórmula Indy, curtia. E eu já comecei jogando jogos de corrida cedo, com o Enduro, né? Sempre tinha vontade de jogar. Eu lembro que no Mega eu joguei muito Ayrton Senna Super Mundo com o GP2. Ah, muito amor! Meu pai também era viciadíssimo. Era bom, né? Porra! Era legal porque tu ia. Não, esse jogo era muito legal, cara. Porque, tipo, tu podia bater o carro e sair da corrida, que era uma coisa muito inédita, assim, na época. Tipo, tu podia se acidentar. Que nem na Fórmula 1 de verdade, saca? Uhum. E aí tu ia. Se tu ia conseguindo resultados, porque tu começava numa equipe tempodrona. Se tu ia conseguindo resultados, as outras equipes te convidavam pra te correr na outra equipe. Era muito legal. Fuca, não... posso fazer um parênteses e pensar que hoje em dia tem um Fórmula 1 atual da Codemasters, tu bate o carro, não quebra. O que é isso? Não, eu lembro o time. Não, eu joguei. Só se 2012, eu joguei até o 2010, 11. E sei não, hein, sei não. Vocês lembram, né, que tipo, que do lado da pista ficava sempre objetos seguidos, assim. Sim. Né? Então, se tu batia nesses objetos de frente, tu quebrava placas, o carro, saca? Placas Globo. É, isso. E aí, Mônaco tinha o túnel, era muito emocionante. Era emocionante, saca? E outro, jogo, jogo que eu joguei muito foi Top Gear 2 no Mega, que eu também vi. Mega? Do Mega. Tinha o Mega, joguei do Mega. Joguei várias vezes, porque eu achava muito emocionante o lance de correr em pistas por todo mundo, sabe? Japão. Eu achava muito massa. Aí adorava o Japão, era à noite. Isso, aí tu. Os cenários eram legais, tu comprava equipamentos pro carro, assim, era super sério o jogo, era muito legal, eu joguei muito isso aí também. Eu joguei outro jogo também, que era um jogo do Michael Andretti, que eu não lembro, que era um jogo de Fórmula Indy. Que eu não lembro se era pro Master ou pro Mega. Mas eu acho que era pro Mega, tu gosta de Fórmula... Eu não lembro esse jogo aí. Fórmula Indy? É um jogo do Michael Andretti. É. Tu pô, de... Michael Andretti era do Mega. Joguei. Era do Mega? Joguei. Sei que... Tinha um jogo de corrida. E a tia dos Estados Unidos tinha um jogo de Fórmula Indy. Pra dia, eu caguei. Gay nas calças. Era de Electronic Arts. Eu acho que era. E era verdade. Era Electronic Arts. Obrigado, Lanzoni. tem um jogo, né, um pouco depois dessa época aí que saiu pra PC, que só o melhor PC rodava e o Grisão tinha, que era um jogo de corrida de Fórmula 1. Car Racing 2. Eu acho que é esse aí, não sei lá, era o 3, se não me engano. Não chegou. Nossa, era muito absurdo os gráficos. Tipo, foi na época do Test Drive 4 aí. Começo do 4x4 Evolution. É, nessa época dos PCs, o que eu mais joguei no PC, assim, foi o NASCAR Racing, porque esses jogos eram da Sierra, da Papyrus, que fazia esses jogos, sabe? Ah, eu não. E eles tinham o jogo da NASCAR e o jogo da Indy. Um jogo da NASCAR, né? Pô. Que foi a física de acidentes mais real que eu já vi até hoje. Olha aí, ninguém, hein? Ninguém nunca conseguiu copiar os acidentes de NASCAR, os acidentes da Fórmula Indy. Mentira, Gran Turismo, eu vou botar um vídeo da Lamborghini. Garupado em cima de uma Isso. Porsche, assim. Acidentou e... Não, a única coisa de destruição pra mim é Burnout. Tá, a única coisa que esses jogos da Sierra não faziam é que os carros não decolavam, sabe? Eles eram colados no chão. Não tinha esse lance da gravidade do carro não decolar e tal. Mas a questão de física, tipo, a Fórmula ainda era muito real. Porque tu tava, tipo, no circuito oval, Six não gosta. E tu tava ali, tipo, alta velocidade e tu encostava no... Six tem alergia a ovos. Tu encostava no pneu da frente, o bico já entortava, sabe? E ainda tinha aquela parte que vocês não sei se vocês lembram, que era tipo um workshop, que tu pintava o teu carro, tu colocava propagandas e tal, tu lembra disso aí, Perjola? Sim. Era muito massa, eu joguei muito isso aí. Eu só vi demo no PC, isso aí. Jogos de PC, inclusive, teve muito. Vários, né, por causa da joguei potência, muito. Né? Sim. Então, vamos citar os Test Drive, que tinha Test Drive, né, o 1, 2, o 3 e o 4, que era a Revolução Mundial. Sim. E o Test Drive Off-Road, que era... Meu Deus, Test Drive Off-Road era morte. Rafael comprou um computador novo pra rodar Test Drive Off-Road. Primeiro jogo que ele botou, vamos ver. Ah, cara, nós já falamos bastante também de Stunts, né? Viper Stunts, Racing. Jogamos. Não, cara. Saudoso Viper Racing. O Indy 500 foi o primeiro jogo que eu vi em PC em 3D. Eu digo, viu que é isso, é a perfeição, não chegou a minha vida no Indy 500. O engraçado, todos os jogos que vocês dois, Julie e Fuca, citam, eu praticamente passei longe. E como é que... Legal falar isso, porque é até estranho, né? eu gostava de corrida, tipo, até ali, sabe? Daí passou uns jogos do 64, tipo Lamborghini 64. Não, mais o que tinha no 64? O jogo do Fusca, eu lembro que uma vez... Ridge Racer 64. Ó, historinha isso aí, que tipo, era aniversário de mãe de Julie, né? Lembra? Ou era de Julie, não lembro. Que a gente veio aqui comer bolo, e daí tu falou, tem um jogo aqui do Fusca que a gente ficou jogando. Ah, foi aniversário do Julie, eu acho. Foi na Casa Velha. Foi na Casa Velha ainda. Tipo, faz tempo. E daí, que jogo legal. Eu digo assim, as aventuras do Fusca, era pra ser o Need for Speed pra 64. Aniversário da tua mãe, eu lembro. E aí eles resolveram fazer só com Fusca, tanto que na Austrália não é Fusca. É um carro popular de lá. É, mas tipo, é verdade. Mas lembra muito o São Francisco Rush, né? Lembra. E daí, tipo, tinha o São Francisco Rush, que o 64 era superior ao do Play, porque o do Play, nossa... Mas o do Flipper era mais ainda. Mas tu tinha o do Play, né? Eu tinha jogado a primeira versão do 64. Depois, como eu não tinha comprado, era emprestado do Leandro, e aí eu comprei a versão de Play, é muito pior. Cara, mas, só o som é melhor. Mas vocês sabem que o último jogo, digamos assim, mais sério de corrida, mais simulação que eu joguei, foi um jogo de moto, muito engraçado, que eu vi lá no Matias. Eu não lembro o nome do jogo, era um jogo Castrol Honda Superbikes, uma coisa assim é o nome do jogo. 2000, era 2000. Eu saquei 2000. Foi o último jogo, assim, sério, de simulação que eu joguei, foi esse. Que eu lembro que eu peguei no Matias... Instalei no meu PC, aí coloquei, porque tipo, tu podia mudar o nome de todos os pilotos, aí eu coloquei toda a gurizada de piloto e eu corria, sabe? Yeah. Era divertido. Não tinha eu, tenho certeza. Não tinha tu, Ferjol. Eu sabia, vou chorar. Não tinha tu, Ferjol. Nós não conhecíamos, eles não conheciam. Lembra um jogo... Então eu tinha 15, 16 anos, foi a última vez que eu joguei jogos de corrida assim. Agora, como que o Ferjol falou ali, que ele não jogou nada disso aí, mas aí eu lembro que eu joguei muito 64 e tal, e nós falamos os jogos e tal, e eu joguei o Gran Turismo 1 e 2, por causa tua também, inclusive, que Gran Turismo 1 e 2 era muito legal na época, sei lá, não tinha muito o que jogar. Todo mundo falava da trilha sonora, né? Também, né? Era muito bom, cara. Muito eu legal. Sempre achei ruim com a música My Favorite. Mas aí tem ele com pera, porque esse é do 2. Joguei o 1, vinha com o demo do Não, do 1. Tu comprou o 2 pra se emocionar e era japonês. Não vem enrolar aqui. Eu comprei Não. de ti. Não. Tava bem depois. Não, comprei do Diogo ainda. Eu joguei primeiro o 2, depois só fui comprar o 1. Não, tu não. Tu também fez isso? Leitão com pera. Cala a boca, Fajola. Mas não tinha, que nem o Resident 2, cara. Não achei um. Aí eu comprei o 2, aí só depois... E era tudo real, porque, tipo, aquelas paradas de conseguir não, licença... Não, Franjola, lembrei. Claro, eu morava em Garibaldi e aluguei. Aluguei o Gratuito. Ah, inventou agora. Inventou agora. Deixa o cara inventar aí, Viu no YouTube. Não, na época não tinha, mas ele fez. É o histórico de Lanzoni de começar jogando no meio das séries. É histórico de Lanzoni já. Um chart, Killzone... Então, chegou aqui contando o final... Gears of War 3... Mas Effect 3 pior, né? Tá louco, né, cara? Guri, por favor, né? Ninguém faz Effect 3, cala a boca. Tu começa de trás pra frente, né? Tu anda de eu não vejo no YouTube que é o Six e que tu pega save no GameFX. Ui! É verdade, ele pegava save no GameFX. Isso é pro outro cast. Verdade que eu lembro que ele até comprou o lance de memory card pra passar do PC pro Play 1. Tu lembra disso? Sim, eu tentei pegar meus saves do Play 1 pra botar no Play 3 até baixar os jogos. Não deu certo. Né? Tá louco, não, nada a ver. Tá, mas enfim, só depois. E daí eu parei de jogar ali. Eu parei. E o Frajola começou a jogar aí. Então tá aí. Que merda, cara. Eu me motivei mesmo motivei a partir do Gran Turismo. É que aí... eu não sei, tipo, pra Fuca. Eu não tenho mais tempo pra jogar um jogo de corrida que fico lá, calma, 5 horas na frente do... eu acho que sim. Olha o Gran Turismo 2, tem aquela missão lá 24 horas na frente do jogo. É, 24 horas de Le Mans. Vai tomar no cu, cara. Sabe que isso é engraçado, Six, porque... E daí eu perdi ontem 6 horas jogando Skyrim, em vez de estudar. Mas eu achei muito mais legal. É uma bosta. Vocês lembram? Não, sério, para de falar de Skyrim. É o quinto então, olha que só. Eu participo, olha, vocês falam. Olha, eu o falei último de jogo. Final Fantasy nesse aqui, não falei. Falou da Square. Mas então, um exemplo, ontem eu terminei Catherine, fiquei 4 horas jogando Catherine. Tá. Eu não consigo mais pegar um jogo, ok, vou ser lá frente do videogame. Mas qual é a graça, mano? Não tem o que... Coisa chata. Vou falar pra vocês, então, fiquem abismados, qual foi o último jogo que eu terminei? Need for Speed The Run. Olha, ó. O jogo tem 2 horas, só fugir dos Estados Unidos. Isso aí que é um jogo, isso aí eu jogaria, porque tem 2 horas e acabou, depois enjoa. Depois você faz enquete, quanto será que deve demorar um jogo? Vou tentar de novo, calma. Porque o Six falou no Skyrim, o pessoal pirou aqui. Os caras odeiam. Não é odiar. Pessoal pira aqui. Porque todo cast ele tem que citar esse jogo. Sabe, eu tô jogando, vou fazer o quê? Sabe essa questão de tempo pra se dedicar e tal? Eu, na época do Play 2, eu jogava muito futebol, se vocês lembram. Fazia os campeonatos e tal. Eu lembro. Era o J-League, whatever. É, era isso aí. Eu jogava isso aí porque era uma época que eu não tinha trabalho, só estudava de noite. E ficava em casa. De noite, eu lembro. É, eu estudava, eu ficava jogando isso aí e dava tempo pra jogar os outros jogos também, sabe? Se o cara tinha tempo, aí eu ficava lá, Master League, 1 milhão de jogos. Ficava lá, jogando. E achava até massa. Em consoles, os únicos jogos mais simuladores que eu joguei foi até o Mega. Depois eu joguei no PC, esses que eu citei aí. E já no 64... O engraçado do 64 é que não tinha bons jogos de luta, mas tinha bons jogos de corrida, né, Frajola? Tinha o... Né? Tinha até o Ridge Racer. Tinha também. Eu joguei muito. Tinha o Test Drive Rally. Quando eu comprei o 64, veio o jogo que veio junto não foi Mario. Foi Cruising USA. Ah, esse aí também. Cruising Exótica. Eu sempre quis ver este jogo. Existe. Existe. Claro, existe. Meu Deus, não era pra GameCube esse jogo. Era um gráfico absurdo. Não, é só pra Flipper, eu acho. É. Diz que o gráfico é absurdo. É bonito. E um jogo que joguei muito no 64. Ah, mentira. Eu jogava um jogo sério no 64 que Six gostava também, que ele já me disse que era Top Gear Rally. Era lento, né? Era bem lento. E o cara ficava gritando todas as curvas. Is it right? Como é que ninguém citou Outrun? Right. Ninguém jogou Outrun aqui na época? O Outrun é o da Ferrari vermelha? Com a loirinha. Sim, joguei também, claro. E tem o do Play 2, que é uma merda absurda. Sério que tem o do Play 2? Sim. Meu Deus. Os caras baixando hoje. O jogo da SEGA lá de corrida. Eu vou passar pelo Lanzone agora, porque eu também jogava Road Rash. Não, qual que era o jogo? Ah, não. Vamos, pancadaria. Até GTA Liberty City Stories em homenagem ao teu modo que tu joga motos pancadaria. Um beijo. Tá louco, cara. Qual que é o jogo? Jogo clássico de PC, de moto, muito fudei, Moto Racer. Sim. Moto Racer. Vocês não jogaram? Sega Rally? Tá louco? Sega Rally. Roubou o microfone do cara. Daytona USA, Sega Rally. Ama Sega. Ah, pá, puta. Não, Moto Racer. Tinha a versão lá do Dreamcast Sega Rally. Tinha aquele Test Drive Le Mans. Que tinha que jogar 24 horas. E não tinha pause, quer dizer, tinha pause, mas não podia salvar o jogo. Você me lembra Gran Turismo. Desculpa. Não, Gran Turismo tem como salvar. Depois de duas horas, ah, pode bom. Salvar. Porra, depois melhor de duas horas, depois de duas horas, segurando o botão. Tu tinha que mostrar que era apertado. Homem. Tu tinha que mostrar pra tua mãe que tu tinha pito no meio das pernas. Sim. Melhor jogo de corrida. Segurando o botão X e indo pro lado e pro outro. É aquele de helicóptero que tu pedala. Aquele fliperama que tu pedala helicóptero. Eu joguei muito Ridge Racer 64, amo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Que merda, meu. Tu, isso, que é, merda. É que ele tinha o 64. O Ridge Racer 4 era muito não, melhor. Era o Ridge Racer. Também. Não, é que eu joguei do 64, então, mas. Adaptada. Mas o do 64 era muito bom, cara. É sério mesmo. Julie, tu lembra daquele jogo do 64 que era a cópia do Gran Turismo? Não. Era o World Trophy. Não, esse eu não joguei. Que era com o carro amarelo. Não, não joguei. Tu lembra? A gente falou um monte de merda aí, Wave Race também, lembra? Assim, ó, outro jogo de corrida bom, Revolt. Ah, ótimo. Para. Ah, acaba. Tá louco. Scars. Os jogos era bicho. Tubarão era... Oh, mas era bonito o jogo. Era legal. Micro Machine. Tá louco, daqui a pouco você vai falar Robotron. Eu ia falar um daquela produtora do Gran Turismo. Como é que é naquela produtora horrível? Tourist Trophy da Polyphony. Física jogo. De moto ruim. Horrível esse jogo. Jogou a jogar? O que é ruim? O que é? Tu jogou? É a mesma coisa do Gran Turismo. Eu tenho ele. Por isso que tá lá mofado. Fuca, como é que é o jogo? Nem tem dois. Tu lembra aquele jogo do SNES que tinha pra alugar de corrida de motocross? Que usava o chips FX. Sim, joguei e virei tudo. Emulador não funciona. Não lembro o nome. Não lembro o nome. Então vamos chegar lá onde o Frajola quer mesmo. Um dia terá um cast sobre Gran Turismo versus Forza. Assim, mas um dia tem apesar que ter um cast que pra... Tenho o Gran Turismo, sim. Pra galera, sim. Pois é. Mas assim, qual é a moral do Forza ser tão bom que todo mundo fala do Forza? Porque, minha percepção, tu sabe que eu não gosto de jogo corrido, ok. Sim. E daí eu vi tu jogando lá, e daí tu tem um botão que tu. Primeiro tu segue uma faixa amarela no jogo. Isso aí é a opção. Calma, tô falando. Primeiro tu segue uma faixa amarela. Depois tu erra na curva, tu segura um botão e tu volta no tempo pra reverter a cagada. Que merda é essa? Explique. Tu busca a perfeição. Não é obrigatório tu fazer o que tô fazendo. Eu faço porque eu... Frajolos e Mandias. Sou manco. O jogo é difícil. Eu acho engraçado... Amarela porque eu vi essa linha... Qual é a graça da coisa? Eu vi a perfeição. Eu vi essa linha amarela com o Six... E você lembro, parece Prince of Persia. E eu lembro que tu tinha falado isso aí... Tu falou a mesma coisa no dia, pra buscar a perfeição. E eu lembro que eu tinha apagado na minha mente, porque eu tinha achado muito absurdo o que ele tinha dito. Muito absurdo. E agora ele me lembrou disso. Essa história de voltar no tempo... Essa historinha de voltar veio de Grid. Todo PCista, consolista, melhor jogo! Que não é ruim, Grid, porque dá pra voltar. É revolucionário. Grid. Eu lembro quando o Lanzonete tinha baixado o Grid. Eu tenho que ver esse jogo aqui. Eu vi dois minutos, capotei. Tava fugindo quando era 3000, era o 3000 que gostava. O ombro dele, o capotei. Já pagou alto o pau pro Grid. Aí confundi. Caralho. Não, pior que era a física do jogo, era bonito o jogo mesmo, só tinha essa coisa aí que era engraçada. Eu achei engraçado os barulhos. Só por isso eu curtia. Ah, a primeira coisa que salta nos olhos do Forza é a sensação de velocidade, né? Não. Uau! Ah, isso não, eu sabia, não tá tu bom. Começa no começo com um cara que não anda nada. Tu pega uma Lamborghini, uma Ferrari aí, uma FF aí que voa, sei lá, 300. Meu, tu joga single player aquele jogo, tu joga sozinho. Eu nunca vi outros carros na pista, só tu na frente. Nada a ver. Eu acho que eu prefiro jogar jogo de avião, Ace Combat. É bom. Flight Simulator e Forza. Não, mas eu não vejo graça em voltar no tempo. Não, tem uma coisa pra isso, não é tipo Prince of Persia que faz sentido. Cara, não é obrigatório usar isso aí. Isso aí tu usa o que tu quer. Como eu sou manco, eu não é difícil o jogo. Eu tenho um nome pra isso, modo gay. Modo gay, exato. Modo gay. Desculpa os gays, mas vocês estão gay ouvintes que eu tô tentando. É o modo sensível. Não, eu acho que o Frajola tem que jogar como ele quiser aí. Isso aí. Apoio. Ser feliz. Tem que ser feliz na faixa amarela. Tu é feliz assim? É, então que bom. Então, a gente não falou do lançamento dos jogos e blá blá blá blá blá, porque isso aqui não é mais um cast didático, né? É um cast whatever, debate papo. Que porra é essa do Ridge Race Unbounded? Você pode remover prédios da frente. Que porra é? Aperte o botão, os prédios. Lego. Sai. Last Corps. Eu sabia que os cais nome desse jogo, eu tinha pavor. Mas você não é comigo, eu lembro que eu joguei um de Fórmula 1 também no 64, que até a Fajola tem essa minha fita. F1000. Não, Fórmula 1 não vem. Não, é o Fórmula 1 97, eu acho que é uma coisa assim. Não, eu não tenho. Não ficou contigo essa fita? Tinha pra comprar por 5 pila na locadora, eu não tenho. Ah, tá. Tá, não, mas enfim, falando um pouco sério, que tá difícil esse cast aqui. Eu acho que eu ainda gosto do gênero, assim, eu acho legal jogos de corrida e tal, mas eu encontrei coisas muito mais interessantes pra jogar, que vão na frente, sabe? Exato. Então, por isso que eu não jogo mais isso aí. Então, a sério, quando eu jogava na época do... Até no 64, então no 64 eu jogava. Engraçado que eu não joguei nenhum jogo a sério de corrida no Play. Porque o Play tinha tanto jogo bom, tipo, jogo de corrida pra ganhar. Né? Pois é. Jogava Jet Moto 2 de Lanzone. Eu joguei até hoje. Tipo, o Frajola é um cara da nova geração Jesus. Agora. Ele só joga as coisas com gráfico. Ele joga só FPS e corrida. Daí era pra E quadradas. Homem marombado. Alexandre Frota, o game. Tô jogando, cara. Alguém pegou o Sebion e meteu na coca do Lanzone. É Sebion, acho que é. Tá louco. Então, acabou o cast, que acabou a gasolina. Não, não, peraí. Não, mas assim, pra terminar, então, acho que a gente não citou. Não, aqui não tem mais que... muito. O jogo de Fórmula 1 do 64 era emocionante porque os menus eram que apareciam durante o jogo eram iguais do da TV. Tá. Era tribom. Então é isso, o Fuca falou aí que alguns não tem mais tempo, alguns não gostam mais do gênero. O Julio não tem mais tempo nem pra jogar Mario, então vocês imaginam, então, né? Então, pra ver a situação. É, mas tipo, não faz... É, sim, não... Tem outras coisas que atraem... É uma opção, exato. Tipo, Lanzone, não sei se tu terminou, platinou lá o Gran Turismo 5. Não, nunca. Terminei. Porque é um jogo de platina, né? Se o cara gosta, eu acho que se merece, né? Ah, pode dizer Forza que o 3, também. O 3 deve ser legal fazer tudo. Isso. Não, abri um carro não tem que... provas, não tenho provas disso. Não tem troféus, então eu nunca saberei. Tem meu save, Nunca saberei. Na tua cara. Pet Marcelo 7, save... baixa Game aqui, Fox. Game Fox. Vai baixar como o jogo? Save de Play 2? Tá bom, então. Deixa quieto. Vá. Quem que uma vez pegou o save do Guitar Hero? Eu não consigo passar, vou pegar o save só pra tocar a música. Do Guitar Hero? Então é isso, né? Não falamos datas de jogos e blá blá blá, porque não precisa. A gente só falou um pouco da construção desses gêneros. Você tem Wikipedia pra que falar o que a gente acha e uns jogos do coração, tipo Jet Moto 2. GTA. Eu acho importante registrar que o jogo em que eu mais me diverti totalmente na minha vida de corrida foi o Mario do Nintendo Wii, o Mario Kart do Nintendo Wii. Ah, com certeza, né? E quando sim, é verdade. E quando vou no Glizon, ninguém ganha de mim, nem eu dou no videogame. Então, sou muito foda. Sou muito foda. Eu sempre perco. Julie sempre perde. Se tem eu jogando, então Julie perde duas vezes. Me diverto bastante com Burnout. Pena que esse último aí foi uma merda, mas o Paradise eu adorei. Pena que não tem motorista, né, porra? Que, mano? Sem um bem. Take me down to the paradise. Pra mim, cara. Cala a boca, tu. Então tá, mandem seus jogos preferidos aí. Se vocês gostam ainda de jogar, se vocês têm tempo ainda pra jogar, se vocês são como Frajola, amantes de carro. É isso aí, deu na cara do Six e mostra que tem muita gente que gosta. Isso aí, vai lá. Tem uma paulada na minha cara, com um pintão. Ou não. Então tá, valeu pelos. Comentem. Mandem e-mails, vocês baixam pelo feed, vão no site, comentem também. Jet Moto 2, amo. E Julie, não falou nada aí, dá um queria beijo. Mandar um abraço pro efeito Doppler aí. Schumacher.